chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última. Estar em tua presença, nem que seja.